pessoa que ele faz? Bem, boa tarde para todos, né? Ontem eu não tive aqui, meu nome é Marielle, trabalho lá no Ministério da Cultura. Então, assim, acho que uma provocação que a gente veio pensando, pelo menos assim, a gente nos encontros aqui, até antes, é qual que é a agenda. Se a gente parar para pensar, a gente trabalhou uma longa agenda até 2010 em relação a culturas digitais, e aí a gente teve um gap, pelo menos a partir do Ministério da Cultura, pensando, de 4 anos de falta de investimento nessa política, que a gente acabou em 2015, na primeira vez que a gente sentou, retomando aquele ponto que estava. Então a pergunta que a gente se fez foi, e aí? Se a gente apertar um F5, qual que é a política, qual que é a agenda das políticas de da cultura digital no ano de 2015, né? E aí, mudando, já dando um F5 nisso, né? Tipo, de cultura digital a gente está falando de quê hoje? Enfim, em cima disso a gente... O seu objetivo ali para mostrar o documento, e aí... Já que já é fruto das discussões que a gente fez em relação a essa questão, né? E a gente chegou ali na agenda estratégica, eu vou ler, gente, os pontos. A gente pensou que tem 5 eixos que eles são norteadores da discussão, né? A gente partiu dele, aliás, na sistematização das discussões, a gente propõe eles, até porque esse documento não está acabado tão pouco a reflexão em relação ao debate, a esse tema em si, mas pensando a princípio, a gente entende que tem um eixo de participação social e governança digital, que pensa democracia em rede de uma maneira muito forte. E aí a gente tem outros 3 sub-eixos ali. Um é redes. Quando a gente fala de rede, a gente não está falando de uma plataforma, a gente não está falando do Facebook, do Google, estamos falando disso também. Mas a gente está falando, sobretudo, de um processo de dinâmica social que ele espelha, na verdade, essa lógica, mas que no dia a dia, ali na relação de movimento social entre sociedade civil, é a relação de colaboração, de cooperação, é fazer junto. Então, ali vem o Redes, que pensa a partir da sociedade civil, uma dinâmica, na relação Estado-sociedade, uma outra dinâmica, em relação às plataformas de comunicação, e aí sim a gente está falando de Facebook, de Google, etc e tal, Google+, etc e tal, de plataformas de comunicação. E aí, dentro disso ainda, e também nós estamos pensando assim, será que os lugares são esses meio das agendas, né? Por exemplo, o governo aberto. Tem gente que defende que até a gente falar de governo aberto hoje é tratado. A gente tem que pensar numa atualização, inclusive, disso. O que seria o governo aberto nesse contexto, nessa conjuntura? E também transparência, né? E aí avançando em outro eixo macro. Diversidade e liberdade de expressão, a coisa da comunicação e da infraestrutura, né? E aí a gente está falando desde disputa narrativa sobre o que representa a internet enquanto uma grande praça pública, né? Até, por exemplo, o Plano Nacional de Banda Larga, Fundo de Universalização de Serviços de Tecnologia e de Telecomunicações. Aí eu já puxei para ali, tipo, software livre, a gente pensar o lance dos protocolos abertos, inovação de tecnologia dos governos. E aí a gente caminha com uma outra macroagenda, que é da educação, né? Pensar, descer um pouco o documento, a gente pensar ali códigos digitais como parte do currículo escolar, entendendo que existe uma necessidade de letramento em relação aos códigos. A internet ela não é só a interface, aí não é aqui que eu preciso falar isso, mas vale reforçar para fazer essa reflexão. Ela está para além disso, tem um universo que é muito maior de cores e está por trás da interface. Eu como é que a gente fez o processo, desde códigos digitais, e aí como eu falei ali, até políticas de informação digital, usando, por exemplo, laboratórios de experimentações livres, né, e produção de pensamento mesmo. A gente está falando de realização de encontros, realização de fóruns, né, até publicação de artigos e documentos em relação a isso. E aí, um outro macro-tema, que é a economia, e logo depois, os marcos legais. Que aí a gente está falando de, desde a regulamentação do marco civil da internet, pensando a neutralidade como uma grande bandeira, né, onde a gente não pode arredar o pé, é dali. E pensando também a agenda da democratização dos meios de comunicação, a regulação econômica, né? Ali está falando do econômico, mas era isso que estava ali, que foi o governo que está com essa agenda, no caso de uma gente que está no governo federal. E também a LDA. E aí, para concluir, como é que a gente faz? É outro lugar que a gente foi pensando. Primeiro, qual que é a agenda, o F5 dela, e o segundo, qual que é o plano de ação, como que a gente tem que articular essa agenda macro, né? A gente está até conversando ali rapidinho, a galera falou assim, puta, mas se a gente parar para pensar o tanto que esse grupo aqui vai conseguir investir, a gente já pensa só em desenvolver e investir na identidade, você falou... Login cidadão, identidade única, identidade... Isso, aí, no login cidadão, puta, investir força de trabalho para isso, a gente correr atrás de investimento vai ser para isso. A gente para pensar no desafio da agenda em si, ela é ampla, e a gente pode dialogar de maneira intersetorial com uma série de outras secretarias ou de outros órgãos para conseguir, enfim, bombar essa agenda. E aí, como fazer para articular? A proposta que a gente colocou, realizar um encontro de políticas digitais do governo federal com a participação da sociedade civil, constituir um GP de políticas digitais do governo federal com participação da sociedade civil e construção de uma agenda de encontros regulares, realizar campanha pró-neutralidade da rede, realizar maratonas hackers e fomento a laboratórios de inovação, fazer um documentário sobre o processo de retomada das políticas, mapear eventos como o FISLE para a construção de percursos para fortalecer as discussões e articulações de políticas digitais e realizar diálogos com players, que é encontrar um hacker, reunião com Facebook, Google, etc. Então, quem quiser acrescentar, que estava aí no GT também, fica à vontade. Eu queria acrescentar aqui, ali, os dois primeiros pontos que a gente falou bastante, que a participação da sociedade civil ali é a partir de uma lógica, né, Mari, do 3D ali, de você, de agora não tem mais essa diferença. A lógica da rede, da democracia em rede e o uso da tecnologia, ela permite, e por isso, inclusive, a questão do será que o conceito de governo aberto não está superado, porque a lógica de democracia em rede que a gente está colocando, ela pressupõe o governo aberto, ela pressupõe a transparência, ela pressupõe a abertura, ela pressupõe a participação em todos os âmbitos, em todos os processos, e isso vira uma outra coisa. Então, acho que a gente está conversando essa agenda digital, estruturar essa outra coisa e aí fazer junto, independente de governo, sociedade, empresa, e sempre a referência de governança, de multilateral, enfim. E aí logo a gente acaba dialogando com o desafio da participação social, né? No sentido de que, se a gente parar para pensar, pelo menos na minha leitura, o desafio ela é geralmente a gente conseguir gerar, promover processos de incidência que sejam reais. A galera vai lá, participa de uma conferência e aquele documento que ela ajudou a construir, ele de fato gere políticas públicas na ponta e que consiga gerar outros processos. Então, o gap da instância e da incidência ele é enorme. Aí a galera vai para a rua em 2013, por exemplo, hoje com o pé de democracia real, o que ela está pedindo? Se não está fazendo junto, está decidindo junto. Então a gente, além de tudo, com uma agenda dessa, pensando nessa percepção de políticas digitais, a gente consegue dialogar com esse desafio. Então, enfim, acho que casa bem, né? É isso aí. Perguntas, sugestões, críticas? Alguém cantar uma música? Não? Então, Vini Rui.